olhou para as estrelas, como Noé, viu a chuva e meio a seca, como Bartimeu, clamou e pôde ver, hoje é o meu dia de viver, o que Deus prometeu vai se cumprir. Estrelas como Noé, viu a chuva e meio a seca, como Bartimeu, clamou e pôde ver o quê? Hoje é o meu dia de viver, o que Deus prometeu vai se cumprir. Aleluia, dia adoro a mim. Declare!